ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, hoje sábado, dia 11 de março, estamos na edição de número 401 do Programa Expresso e a sua participação já está valendo pelo 991248325 ou 992042222. Você pode mandar a sua mensagem pra gente, participar do programa, enviar as suas perguntas aqui para os nossos convidados. Vou receber hoje a Márcia Xavier, cantora, compositora, professora de música. Vou receber também o elenco do filme O Perdão, que estreia no próximo sábado, dia 18, no Centro Cultural aqui de Guarnésia. Recebo ainda o Edivalso Evangelista de Souza Júnior, o Juninho Veterinário, chefe da Vigilância em Saúde aqui de Guarnésia. E para começar a edição 401 do Programa Expresso, estou recebendo aqui, pela segunda vez, a Ângela Bock, ex-diretora do CEMEI, e pela primeira vez, a Magda Angélica Neto de Paula, atual diretora do CEMEI. Tereza, professora Tereza Cristina Fayade Miquilo. Vamos começar aqui pela Magda, que está mais próxima a mim. Tudo bem, Magda? Bom dia, seja bem-vinda ao Programa Expresso pela primeira vez. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Magda? Prazer é todo meu. A Ângela já é a segunda vez, já está mais acostumada, né, Ângela? Tudo bem? Mais ou menos. Tudo bem, Antônio Cláudio. E você? Graças a Deus, tudo bem. Prazerzão estar recebendo você também, viu, Ângela? Ah, a Ângela que veio a primeira vez aqui justamente para receber o Troféu Expresso, né, Ângela? Sim, foi. Como destaque do ano de 2012, né? Foi. 2012. Foi. Na educação guarnesiana, agora volta para receber pelo trabalho que fez também lá no CEMEI, né? Representando o CEMEI. É, 2016. 2016. O que o CEMEI tem de diferente das outras escolas, hein, dona Ângela? Daria para responder isso pra gente? Ah, o CEMEI tem muita coisa de bom. É. tem. O que, por exemplo, que diferencia o CEMEI das demais escolas do município? O CEMEI é uma escola que oferece as salas bem equipadas, sala com educação física, com excelente equipamento, muitos jogos educativos com uma sala de jogos, é uma sala de multimídia, salas com solário, um parque muito bom, uma área gramada onde as crianças brincam livremente, muito boa. E além disso, os professores são especializados. Esse é o grande diferencial. É, e trabalhamos em equipe. Eu tenho a impressão que quando eu converso com os professores do CEMEI, que existe parece que um carinho maior pelas crianças do CEMEI, ou é só impressão minha? Não sei se a palavra correta é carinho maior, porque todos os professores têm carinho com as crianças, mas lá parece que é algo mais próximo. É, não, realmente, é isso mesmo. As crianças são crianças de 4 e 5 anos e nós temos um carinho bem diferenciado com ele. É, né? Continua assim, Magda, agora? Continua assim. Exatamente, por isso que eu tô apaixonada pela escola. Já conheci a escola, porque a Ângela sempre me convidava para ir ajudar em alguma coisa quando precisava. Aí a gente acaba tomando gosto pela escola. E é realmente é isso que a Ângela falou, sim. As meninas da limpeza, as meninas da recepção lá embaixo, todo mundo tem muito carinho com as crianças lá. Realmente é diferente. É diferenciado realmente essa atenção. Você foi a única diretora da escola, Ângela, antes da Magda, né? Sim, fui a... A primeira. A primeira. Porque antes a escola existia as salas na antiga estação. Só que essas salas que existiam lá, elas pertenciam à escola Olavo. E depois, quando foi para o CEMEI, que construiu a escola nova, aí já criou-se a escola, que é a escola de educação infantil. É mais difícil mexer com essa garotada, essa meninada infantil? Não, não. Mais fácil? Muito pelo contrário. É muito mais fácil. Porque eles estão criando a personalidade. São crianças que muito carinhosas, que dependem muito de nós. E é muito gostoso trabalhar com essa faixa etária. A gente tem muito aquela ideia de que os pais empurram os filhos para os professores tomarem conta. Lá como a Sim. gente tem as crianças de menor idade, esse carinho deve ser até maior, porque o professor realmente acaba virando pai e mãe, né? Pai e mãe desses alunos. É, realmente. Mas os pais da escola do CEMEI são pais bem participativos, eles participam muito de reunião, estão sempre presentes quando a escola solicita. Tá tendo reunião sempre lá agora, né, irmão? A semana teve, né? A gente teve reunião na terça e na quinta. Realmente, os pais são muito participativos, muito interessados. A gente faz um trabalho bem em parceria mesmo. Pais, professores, é bem parceria. Ô, Magri, quando surgiu o convite para ir pro CEMEI, o que passou pela sua cabeça? Ah, não sei se aceito. Como é que foi isso daí? Eu fiquei um pouquinho preocupada, né? Porque, assim, eu sei que o carinho que a Ângela tem ainda pela escola, que ela ainda vai lá visitar a gente de vez em quando. Vai dar uma olhadinha, fiscalizar. E, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque é uma escola muito boa. Hoje a gente vai receber o troféu, então é uma coisa que a gente tem que manter. Né? A gente sempre tem na cabeça, pelo menos a maioria do pessoal tem isso na cabeça, que a escola particular é infinitamente melhor que a escola pública. E isso, talvez, esse prêmio, claro que é um simples prêmio, mas demonstra que não é bem assim, né? Que a escola pública tem os seus valores, né? Com certeza. Muito valor. Né? Não é essa diferença tão grande, tão gritante, né, Ana? Não, eu não vou falar que é melhor, mas é tão boa quanto a escola particular. O carinho que a gente dá às crianças, o material que elas têm, a estrutura física da escola, os professores especializados com muitos anos de experiência na educação infantil, torna o CEMEI uma escola diferenciada. E nós não temos nada a perder para a escola particular, não. Nós somos tão boas. Vestem a camisa mesmo, né? Vestimos a camisa. E também no ensino fundamental. Que é importante. Meus parabéns aí às diretoras Ângela e Magda e todos os servidores do CEMEI. Que Deus proteja a todos. O vice-prefeito Diego de Castro, viu? Muito obrigada. Dando um abraço para vocês. Deixa eu ver quem mais está mandando abraços aqui. Williams, chefão, né? Agora da educação aqui no município. Grande abraço para Márcia Xavier, ele já está adiantando aqui que vai participar no final do programa. Parabéns a Ângela Bock pelo brilhante trabalho à frente do CEMEI e hoje na Escola Olavo. Parabéns a Magda pela continuidade do trabalho brilhante da Ângela e que tenha destaque como gestora educacional. Se Deus quiser. Tá, joia, um abraço aí para nosso amigo Williams Gavioli. Tem mais gente mandando abraço aqui. Antônio Cláudio, ótimo dia para você. Mande um abraço aí para as meninas, viu? É a Vanusa que está mandando esse abraço para vocês. Vanusa, é lá de Poços de Caldas, estou ouvindo a gente. Muito obrigada, Vanusa. Obrigada. Adoro o CEMEI. Parabéns, Ângela. Parabéns, Magda. Estamos juntas. Gosto muito da educação infantil. Professora Ercília. Obrigada, Ercília. Uma professora também excelente. Faz parte lá do grupo, né? Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de dar os parabéns para a dona Ângela Bock, pois mulher guerreira que a cada dia nos surpreende, pessoa exemplar. Dona Ângela, obrigado por ter feito parte da história da vida da minha filha Maísa. Beijo, sucesso a ela e a nova diretora Magda. Deus abençoe as duas sempre. Beijos e obrigado. Obrigada, Silvia. Silvia obrigada, tá gente. Mandou até foto aqui dela com a filha dela. Tá mandando esse abraço aqui pra vocês. Tá, um beijo pra Maísa e pra você, Silvia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, talvez muitas pessoas não saibam. O que realmente faz um diretor escolar? Qual é a função dele dentro do ambiente escolar, hein, dona Magda, que está assumindo agora esse posto? Bom, a nossa parte na escola é administrativa. Então a gente tem que manter o bom funcionamento da escola e fazer esse papel da engrenagem, né, Ângela? De de manter tudo certinho na escola, verificar o que falta, o que não falta na escola, atender aos pedidos dos pais, dos professores. Então é a parte administrativa mesmo. Tem que ser mais administradora do que esquecer um pouquinho lá de professora e ser mais administradora? Não tem jeito de esquecer de ser professora. É uma mistura dos dois, então? Sim, porque eu acho que eu tô assim, como eu tô saindo agora da sala de aula, eu ainda vou na sala lá com as meninas, eu falo, deixa eu ficar aqui um pouquinho, ver o que elas estão fazendo, porque a gente sente falta, muita falta. A gente sente muita falta da sala de aula. Tá, mas aí, o lado administrador, às vezes, tem que ficar um pouquinho mais forte, né? Porque tem alguma... De repente, tem que dar uma briguinha com o William de vez em quando. Como é que funciona isso? Tem. É, não tem jeito de separar a parte pedagógica e a administração. Mas a administração sempre fala um pouquinho mais forte. Mas andam juntas, não pode ficar separada. Porque nós também temos que ver o andamento da escola, como que as crianças estão aprendendo, os alunos com dificuldade para poder encaminhar para psicólogo, fonoaudiólogo, isso tudo é nossa parte. Isso tudo é função da diretora? É função da diretora. Mas quem descobre é o professor dentro da sala de aula, passa para vocês e vocês encaminham. É, isso mesmo. Então, a diretora tem que estar junto em todos os setores da escola. Na sala de aula, na cozinha, que agora o lanche começou a ser feito na escola, né? Então, na cozinha também, em todos, na biblioteca, na sala de informática, em todos os setores. Quando foi a cozinha comunitária continua no CME ainda, atendendo todas as escolas do município ou não? Não, isso que a Ângela falou. Então mudou isso, Ângela, agora? Mudou. Antes, toda a refeição do município, das escolas municipais, eram feitas no CME. Sim. Agora não, agora a escola Dom Inácio e a escola Olavo têm a sua própria cozinha. Isso é melhor? Tá sendo... No seu ponto de vista, claro. É, tá sendo melhor porque não que não era bem feito no CMEI, era bem, muito bem feito, porque eu estava lá e sempre com a supervisão da nutricionista Geórgia, uma excelente profissional também, quero deixar meu abraço a ela. E aí... acabou descentralizando. Descentralizou, como se diz, passou a ser feito menos comida. Então, ficou dá melhor. Dá para ter uma qualidade melhor, pelo menos uma fiscalização melhor no que é feito, né? É, isso mesmo. E ficou mais fácil também, porque não sobra tanta comida. O desperdício. É. Ó, a Lidiane Torres, parabéns Ângela, parabéns Magda, grandes amigas, excelentes profissionais. Tenho um filho no CMEI e adoro, tá dizendo ela aqui. Ai, um abraço pro Lian. É, tem mais gente mandando abraço. Obrigada, aqui. Obrigada, Lidiane. É, Helenice, um abraço carinhoso para Ângela e para Magda, excelentes profissionais. Elas são demais, parabéns pelo profissionalismo. A primeira mensagem da Helenice, segunda mensagem do Tuca, ou da Tuca. Eu não sei quem é, mas tá mandando um abraço pra vocês, não colocou o nome aqui. Muito obrigada, Helenice Tuca. Obrigada. Silvia e Maísa, eu já falei aqui, parabéns pra Ângela Bock, minha xará, é a Ângela que tá mandando um abraço aqui pra você. Obrigada, Ângela. Bom dia, Antônio Cláudio, quero parabenizar a Ângela, mandar um grande abraço pra nova diretora Magda, que eu conheço muito bem, a competência e o dom que Deus deu pra você, Magda. Deus abençoe você nessa nova empreitada. Simone Silvério Max. Ai, obrigada, Simone. Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando abraços. A Vanusa voltou a mandar abraço aqui para vocês, lá de Poços de Caldas. Acho que a Vanusa tá querendo levar vocês lá para Poços de Caldas, viu? Para as escolas de lá, né, Vanusa? Vanusa Franco, lá de Poços. Elas estão de parabéns, pois ser diretora é uma grande responsabilidade. Que Deus realmente as abençoe. Vanusa Franco, de Poços de Caldas. Um abraço, Vanusa. Simone Arcas, parabéns. Ângela, parabéns, Magda. E a nós, professores, pelo trabalho que realizamos com as crianças. Doutor Alexandre, lá de Guaxupé, também está parabenizando vocês, grande advogado lá de Guaxupé. Boa tarde, Antônio Cláudio, Deus parabéns aí para as meninas do CMEI. É a Isabel, da Coab 2, e Eloá, minha neta Eloá. Conhece? Tá mandando até foto já aqui. Beijo pra Eloá. Abraços, Magda. Abraços, Ângela. Pelo trabalho de vocês, pessoas boas e muito honestas. Fabiana Lopes. Abraço, Magda e Ângela. Janice Alves Araújo também. Ai, um abração pra Janice, uma grande companheira também. Esse troféu eu vou dedicar também a ela. Ó, Lourdes e José Carlos Pereira também estão parabenizando vocês. A Carla Torquato, professora que inclusive estava concorrendo, né? Junto com vocês, junto com a Escola Semeira, a Carla Torquato, Semei e a Escola Infantil Sererep, que concorriam a esse prêmio, né? E acabou ficando com o Semei. A Carla Torquato também está mandando os parabéns aqui para vocês. Obrigada. Obrigada, Carla. Bom dia, parabéns para a dona Ângela, que sempre tratou muito bem e deu atenção necessária para minha filha, junto com a professora Helenice Paina. Muito obrigado. E para a Magda, boa sorte, que ela possa continuar o trabalho lindo na Escola Semei. Só esqueceu de colocar o nome, mas valeu pela participação. Bom dia, parabéns, Magda, a escola está de parabéns. Minha filha é o primeiro ano, pelo pouco conhecimento que tenho de lá, ainda todas trabalham com amor e gostam do que faz. Não trabalham por obrigação. Um abraço, Magda, e para a professora Lucinéia, é a Diana do Jardim Renovação. Ou melhor, boa tarde, está dizendo ela aqui. Obrigada, Diana. Bom dia ainda, 11h32. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente continua já nesse bate-papo aqui com a Ângela Bock e com a Magda de Paula, diretora e ex-diretora da Escola CEMEI aqui de Guaranésia. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Horas e 36 minutos, continuando por aqui, programa Expresso até as 14 horas com a sua participação, muita gente mandando mensagens. Claudineia, né, tá mandando aqui parabéns pra Ângela e pra Magda, elas realmente são merecedoras do troféu pelo CEMEI. Claudineia, minha esposa, tá mandando um abraço pra vocês. Obrigada, Neia. Ela tá fazendo média, né? Tem alguns dos meus filhos? Não. Tem o Kevin, né? Professora do Eric, né? Deve ser por isso. A Luzia também está mandando um abraço. Bom dia, gostaria de parabenizar a Magda. Ela nasceu para trabalhar com crianças e ama essa profissão. Ela se entrega e se dedica 100% no que faz. Parabéns, Magda. Ah, isso é verdade. Tia Lu, tia Luzia, está mandando um abraço. Deixa eu ver quem mais está mandando um abraço aqui. A Nicole está mandando um abraço. Parabéns aí para as duas professoras e diretoras, né, também. Nicole está mandando esse alô. Tem mais gente. Nani Barbosa. Parabéns, Magda e Ângela. Sou professora há 21 anos e minha primeira experiência foi com a minha tia Magda na educação infantil. Lembrança maravilhosa que despertou minha paixão pela educação. Sucesso. Obrigada, Viviane. Foi professora da minha filha. Que legal. Wilson Braz. Parabéns, Ângela. Parabéns, Magda. Ótimas profissionais. Obrigadão, Wilson. Obrigado, Wilson. Deixa eu ver quem mais aqui. É meu parceiro lá na escola, parceiro, também. Grande no final parceiro, do, né, ano. Quero parabenizar a Ângela pelo excelente trabalho que deixou no CEMEI e a Magda pela competência e dedicação nessa nova etapa. Isabela, filha da Magda. Obrigada, Isa. Mandando o alô aqui. A Tuca me corrigiu aqui, parabéns da Tuca, né? Não é do Tuca, não, é da Tuca. Parabéns. Obrigado, Tuca. Dona Clara e Alvina, né? Estão parabenizando as duas. Dona Clara é a mãe da Magda e está parabenizando, tem muito orgulho dela. Viu, Magda? Obrigado, mãe. Magda, a tarefa e a responsabilidade é grande, né? É muito grande. Muito grande. Pelo que a Ângela deixou e pelo que o pessoal tá falando aqui, né? Tá vendo? O pessoal tá elogiando, desejando boa sorte. Então, até você me perguntou, quando eu fui pra lá, as pessoas me falavam assim, nossa, mas você vai pro lugar da Ângela? Aí eu ainda respondi, eu falei, gente, eu sei que a responsabilidade é muito grande e a Ângela é uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu até falei, conversei com a Ângela antes de aceitar, com a Maria Regina, com a Solange, porque eu acho que a gente aprende um pouquinho com cada pessoa que passa na vida da gente, né? Então, as três, eu tenho muita coisa assim para aprender com as três, que são experiências diferentes. São três pessoas que eu admiro muito. Ainda, né, Ângela? Eu falei, Ângela, se eu precisar, ela falou, não, eu tô aqui, o que você precisar. E como tá sendo a experiência nesses primeiros 2 meses? Não tinha nem isso ainda, né? Então, eu fiquei 18 anos no Dom Inácio. Eu achava que eu nunca mais ia sair de lá. Eu até brincava, falei, vou aposentar aqui. E aí quando surgiu o convite, eu fiquei, lógico, na dúvida, eu vou, não vou. A gente acostuma com a escola, com o ambiente, os colegas de trabalho. Mas o CMEI também, as meninas me receberam com muito carinho. Elas são mesmo muito receptivas. Então elas me deixaram bem à vontade para trabalhar na escola. Então isso facilitou muito. Esse início, né? Esse começo agora. Mas já está adaptado? Sim. Já está adaptado? Já está tranquila lá. Rosângela Balbino, trabalho de excelência, educação, oferecendo o melhor para o município. Está dizendo aqui a Rosângela Balbino. É, abraços, Magda e Anja, excelentes profissionais e amigas. Que Deus continue iluminando vocês. Vânia. Obrigado, Vânia. Gabriel, lá do Paraná, está mandando abraços aqui para você, Magda. Tá longe, genro, gente. Tá longe, tá vendo? A Tânia, parabéns para a dona Ângela e Magda pela dedicação. Também tá mandando um abraço. Obrigada, Tânia. Obrigada. É, Roseli Cândido, Magda, Deus vai te iluminar e você já é motivo de orgulho. As crianças e as mães te adoram. Roseli Cândido. Obrigada às crianças e aos pais. A gente está elogiando o CME, mas tem um grande problema que o CME enfrenta, já não é de hoje, né, Ângela? Sim. Que é a questão dos furtos lá no CME, né? Como é que a gente resolve esse problema? Então, e que problema, né? Que coisa triste, né, Antônio triste. Cláudio? Muito triste o que vem acontecendo lá. Pelas minhas contas, já foram o quê? 7, 8 furtos, mais ou menos? Com essa última agora é a oitava vez. Oitava vez. Mas e aí, tem uma solução? Já, essa administração já apresentou alguma provável solução para o problema? Como é que tá? Então, o que eu sei é que a Ângela já havia feito muitos pedidos sobre a segurança da escola. E o Williams está bem assim, bem firme nessa questão da segurança da escola. Ele já tem as ideias, já... Tá tudo conversado para a segurança da escola, para a gente melhorar isso daí. Porque realmente... Os fundos da escola que é o grande problema, né, Anjo? É. Não tem moradores, é um espaço aberto, né? É o fundo. É. A escola foi construída em um local muito deserto, né? É. Muito afastado. Muito afastado. Então, não tem casas ao redor. Então, isso facilita a entrada de pessoas na escola. Então foi colocado arame em todo o muro e na minha época eu fiz vários pedidos para alarme, só que não foi colocado. E tem guarda à noite lá na escola, só que eles entram durante o dia. Dessa vez foi provavelmente deve ter sido durante o dia, né? Com certeza, semana, né? Com certeza. Deixa a gente indignado, não deixa, Ângela? Deixa. Porque a escola deveria ser um local sagrado, né? Inviolável, né? É, deixa nós indignados porque a gente recebe tudo com tanto carinho para as crianças e eles vão e tira o que é da criança, né? Essa última vez... Roubaram o rádio, né, Magda? 2 rádios. Os rádios tocam... Cadeiras. É. Roubaram cadeiras? 2 cadeiras. É, de CD, porque eu havia adquirido um para cada sala de aula, que educação infantil trabalha muito com música, e agora 2 salas estão sem. É, o computador da secretaria com todos os dados das crianças. Impressoras. É, impressoras. Agora estão usando mimeógrafo, ao invés de ir para frente, está caminhando para trás, até que chegue uma nova impressora, né, Magda? Isso. Então é muito difícil, Antônio Cláudio. Eu já vi muita gente às vezes falar, mas os vizinhos não ouvem nada. É que não tem como ouvir mesmo, né? É que a escola é afastada, né? Não tem como ouvir. Fazer. Talvez não. A solução ali seria realmente instalar câmera. Eu acho que o caminho deve ser esse, né, Magda? Ou colocar guardas 24 horas por dia lá. É. Até eu gostaria de pedir que a população, os pais, ficassem de olho. Se vê alguém vendendo esses objetos, alguma coisa suspeita, comunicar à polícia, não comprar, porque é desse jeito que nós vamos ajudar. não comprando os produtos roubados, porque isso só incentiva a quem rouba, né? Quem furta lá na escola. E para esses que estão roubando, pensar um pouco antes de fazer esse tal ato, que pode ter um sobrinho, pode ter futuramente um filho ou um outro parente que esteja lá, e que isso vai fazer falta para aquela criança. Com certeza. Lourdes está mandando um abraço aqui para vocês, está parabenizando você, Ângela, está parabenizando também você, Magda, acho que é sua madrinha, eu acho, viu, Magda? Está te mandando aqui um abraço. Que madrinha. Cristiane Batagini, parabéns a Ângela e a Magda, vocês são especiais, admiráveis, exemplo de todos, compromisso, companheirismo, parabéns mesmo. Cristiane é minha professora lá do segundo período. Bom dia, Antônio Cláudio, aqui é a Ivone. Quero parabenizar a Ângela e a Magda pelo carinho, dedicação, pela profissão. Quem faz o que gosta, com amor, não tem como dar errado. Abraços. Obrigada, Ivone. Bom dia, Antônio Cláudio. Quero parabenizar a Magda nessa nova etapa. Abraços, Gabriela Oliveira. Obrigado, Gabi. Pri e Matheus, parabéns, Ângela. Parabéns, Magda. Sucesso para vocês. A Tânia, né, Tânia, que também já deu os parabéns aqui para vocês, desejando aí muito sucesso. CMEI, então, ganhando esse troféu como destaque do ano de 2016. Acho que muito merecido pelo número de pessoas elogiando aqui o trabalho de vocês. Mais do que merecido, né? Nós ficamos muito agradecidas com esse troféu, né? E quero deixar meu abraço a todos que participaram, que mandaram abraço para nós. Tá? Eu quero, antes de encerrar, eu quero que você me fale agora essa nova etapa, Ângela, porque agora você saiu do CMEI e foi pro Olavo. E agora lá no Olavo, como é que tá isso? No Olavo tá tudo bem. Graças a Deus. Encontrei uma escola bem estruturada. Agora é tocar pra frente, né? Mas é muito diferente o CMEI do Olavo? Tá começando a se apaixonar pela escola Olavo também? Estou. É apaixonante, né? Continua, né? Continua. Mas você já passou pelo Dom Inácio? Quando você, inclusive, recebeu o troféu expresso, você estava no Dom Inácio, né? Estava. Como professora, não é? Como professora. E fui diretora do Dom Inácio diretora também. Depois foi pro CMEI e agora está como diretora do no Olavo. Olavo. E já fui professora na escola Olavo também. Também. Já. Tá vendo, Magda? Eu trabalhei com a Ângela lá no Dom Inácio, né? Passando então pra vocês aqui, pela primeira vez eu passei para as mãos da Ângela, né? Como troféu expresso, como destaque na educação. Agora, acho que é a primeira vez que a gente passa para uma instituição, né? Para uma escola, realmente. Em 2012, a Ângela foi destaque. Em 2013, a Maria Aparecida de Oliveira Franco, que hoje é diretora, né? Em 2014, a Maria Regina Franco e João, como diretora da Escola Olavo. Em 2015, né, destaque de 2015, foi o professor Marco Aurélio, que recebeu no ano de 2016. E agora, em 2017, como destaque no ano de 2016, recebe o troféu expresso o CMEI, professora Tereza Cristina Fayad Minquilo. Está aqui na mão de você. Agora da diretora, né, Ângela? Apesar do trabalho, foi ser da diretora, que vai ficar, com certeza, lá na escola, né, para a escola do CMEI. Parabéns. Se Deus viu? Quiser, outros troféus vão chegar na escola. Agora vai concorrer, Ângela. Como é que vai ser agora? Agora a concorrência vai ser com a escola Olavo. Vamos ver no ano que vem. Quem vai estar aqui para receber, né? A concorrência vai ser forte, né? Antônio Cláudio. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Eu quero deixar os meus agradecimentos. Não poderia deixar de esquecer e oferecer também esse troféu ao ex-prefeito municipal João Carlos e a Maria Helena Pereira Dias, ex-diretora do Departamento Municipal de Educação, que muito contribuiu para a gente chegar no ponto que chegamos, né? E também a toda a equipe do CMEI, professores, serviçais, a Janice, a Ivone Gonzaga, coordenadora pedagógica da escola, a todos, enfim, da cozinha, os pais, as crianças, esse troféu é oferecido a eles. Tá? Os pais têm um papel fundamental, né? Com muito carinho. Escola, né? E principalmente as crianças. Tá? Valeu. E fundamentalmente as crianças têm um papel fundamental, né? Magda. Sem criança não há escola. Não tem jeito. Né? Parabéns também, viu, Magda? Eu também quero deixar meus agradecimentos aqui e aos pais, né, pela confiança que eles depositam na escola, que realmente as crianças lá são muito bem assistidas. A escola está preparada para a educação infantil. Muita gente tem curiosidade de conhecer o CMEI. A escola está lá, de portas abertas. Podem ir conhecer o CMEI? Podem ir, só avisar a gente, né? Porque a gente tem, são muitas crianças, são 331 crianças que o CMEI atende hoje. Então, assim, tem toda uma rotina na escola. Então, avisando, pode conhecer a escola. A escola é linda mesmo, vocês têm que ir lá conhecer. Já está precisando de outra escola? A escola, quando foi construída, não era para 250, alguma coisa? Já abriu uma sala até de segundo período, porque estava muito lotado. É. Mais de 350 demanda, né? Alunos. Deve dar um trabalhinho, né? Antônio Cláudio, posso deixar um abraço? Pode, claro. Então, vou deixar um abraço também para todas as crianças da Escola Olavo, que ontem eles ficaram sabendo que eu vim aqui, então me pediram. E a todos os professores. E também, especialmente, para o Williams, para a Rosângela, para o pessoal lá da prefeitura também, que está fazendo a parte deles para tudo dá certo nessa nova gestão. É isso, tá? Um abraço para eles. A Vanessa da Escola Serelep está parabenizando vocês, Mulheres Guerreiras, prêmio mais que merecido. Está dizendo aqui a Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Parabéns, dona Ângela. Já fui sua aluna no Olavo em 2013. Confio demais em sua capacidade. Só esqueceu de colocar o nome. Mas obrigado aí pela participação. A Isabel também está mandando mensagens aqui, dizendo, dando os parabéns para vocês. Está dizendo que vocês já trabalharam com a sobrinha dela, Denise. Mandou a fotinha da Denise aqui, eu acho que é da Denise. Está mandando a Cauane, que foi quem mandou a mensagem anterior aqui. O Ivo e o Hernani, sobrinhos da Magda, estão parabenizando. Diz que amam a Magda demais. Toda a família está ouvindo, ligadinhos na Pássaro da Ilha FM. Então a festa do final de semana é por tua conta, viu, Magda? Deixa eu agradecer minha família aqui, porque eles sempre torcem muito por mim. A mamãe, né, meus irmãos, marido, filho, eles que me apoiaram, porque sem eles também eu não teria essa força para assumir um cargo tão importante, né? Então eles fazem parte disso tudo. Valeu, gente, parabéns, sucesso. Vitor também está mandando os parabéns para a Ângela, para a Magda e para toda a equipe do CMEI, pessoas maravilhosas. Diz aqui o Victor, a gente faz um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Mais uma vez, obrigado, Magda, obrigado, Ângela. Obrigada, Antônio Cláudio. Intervalinho e voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.